Panorama Agrícola para 25 de dezembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você. Nesta terça-feira de lua crescente, 25 de dezembro de 2012, no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: tristeza e alegria não pagam dívida. Você ouve no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica para a cultura da videira. Na entrevista, região de Itajaí, Jorge Malburg, extensão sem fronteiras. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala sobre a secagem de plantas aromáticas e medicinais. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. A cobertura plástica do pomar aumenta a produtividade na cultura da videira. O custo inicial pode ser alto, mas compensa pela diminuição de agrotóxicos, pela diminuição de mão de obra e da compensação futura da entrada de boa renda ao vitivinicultor. Com cobertura plástica, geadas tardias ou granizo não atingem a produção. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos com o engenheiro agrônomo Jorge Malburg, que é gerente regional da EPAGRE em Itajaí, falando sobre projeto novo na área de extensão, Jorge. Nós estamos com uma inovação no projeto para 2013, planejamento de 2013, onde, ao invés de fazer o planejamento por município, nós quebramos as fronteiras dos municípios e nós temos os projetos por tema. Então, digamos, nós temos 4 prioridades na região. Arroz, banana, pesca artesanal e maricultura e olericultura. E esses produtos, essas cadeias, elas estão distribuídas nos 9 municípios da região. Normalmente se fazia projetos por município. Nós quebramos isso e hoje nós temos um planejamento territorial. Então, ao invés de ter 40 e poucos projetos, como tinha até 2012, nós temos apenas 8. Um projeto, que é o projeto de gerenciamento e desenvolvimento institucional, que é da própria gerência, que é um projeto operacional, administrativo, e 7 projetos, que são os projetos técnicos da região, que tem abrangência territorial. Quais são esses 7 projetos técnicos? Nós temos um projeto relacionado com gerenciamento e organização de empreendimentos, que é uma novidade na região. A gente não vinha trabalhando forte nisso e a gente acha que isso é muito importante. Passa por questões tanto de empreendimentos agrícolas quanto não agrícolas. Nós temos um projeto na área de fruticultura, um projeto na área de aquicultura, que é a maricultura, que é forte na região. Um projeto na pesca artesanal. Na realidade vai dar um a mais porque a aquicultura e pesca dividiu em 2. Um projeto de olericultura e um projeto de arroz. A região de Itajaí tem um território, vamos dizer, uma área física relativamente pequena, são 1.000 quilômetros quadrados. E as distâncias são curtas, os acessos são relativamente fáceis, né? E o número de técnicos, e os técnicos têm as suas preferências e suas competências, digamos assim. Então a gente pegou as pessoas que mais trabalham, mais gostam e mais têm competência dentro de um produto e ele desenvolveu um projeto para toda a região. Então, eu acho que assim, pela primeira vez, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos 5 anos, se fez uma discussão global, né? O que o produto tem de problema na região, o que a EPAGRE pode melhorar a atuação em relação aos produtores ou pescadores, Eu acho que esse vai ser um avanço. Na realidade, para a Prefeitura Municipal, que a gente costuma fazer os contratos, né, de prestação de serviço, não muda nada. Porque o município que tem arroz vai continuar com ações de arroz. E se tiver olericultura, idem, assim com os outros produtos. Os municípios são Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Balneário de Camboriú, Itajaí, Navegantes, Piçarras e Penha. Jorge Malburg fala também sobre projetos na área de plantas bioativas. Na nossa região, em nível de extensão rural, nós temos um trabalho que é fruto de um trabalho que já vem sendo conduzido há 3, 4, talvez 5 anos no município de Porto Belo, que virou um empreendimento, né? Com o trabalho da pesquisa, né, que tem na Estação Experimental de Itajaí, que gera conhecimento, gera materiais e perspectivas de mercado e tal, nós, o pessoal do município de Porto Belo, os técnicos, nossos colegas lá do município de Porto Belo, fomentaram o chamado Sítio Bioativas em Porto Belo, e hoje é um empreendimento, né, onde essa família que trabalha com plantas bioativas se projetou inclusive no mercado nacional. Adquiriram bens através do Pronaf, né, e equipamentos, e hoje tem produção de plantas bioativas e tem processamento e tem um mercado. São produtos desidratados, pós, farinhas e tal, né, que servem como matéria-prima para fabricação entra na panificação nutracêutica e outros produtos assim. Conversamos então com o engenheiro agrônomo, gerente regional da Ipagre em Itajaí, Jorge Malburg, sobre as novidades na extensão em Itajaí para 2013, uma extensão sem fronteiras em benefício do produtor rural, das culturas da agricultura familiar de arroz irrigado, bananicultura, pesca e maricultura e olericultura em 9 municípios da região de Itajaí. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, a secagem de plantas aromáticas e medicinais não deve ser muito rápida nem muito lenta. A secagem demasiadamente rápida pode provocar um desastre, pois a camada superficial de células em volta do órgão vegetal, sejam as folhas, flores, cascas, raízes, se endurece e se fecha de tal forma que impede a evaporação da água que está dentro do órgão. A água, assim retida, permite a atividade destruidora das enzimas. A secagem rápida também ocasiona uma má apresentação das plantas. E no caso específico de certas plantas aromáticas, o calor excessivo da secagem rápida pode provocar a volatilização de óleos essenciais com a consequente perda de valor comercial. Em outros casos, a secagem rápida resulta em plantas que formam bolores de dentro para fora. A secagem lenta é igualmente prejudicial às plantas, pois nesse caso, produzir-se iam alterações prejudiciais no interior delas, antes que a secagem estivesse concluída. Estas alterações podem ser ocasionadas por enzimas, bolores e fermentações externas. A secagem ideal é aquela que não é rápida nem lenta demais, e sua duração depende das características da planta que é posta a secar, das condições climáticas durante os dias de secagem. Uma secagem bem conduzida é aquela que consegue manter os maiores teores possíveis de princípios ativos ou aromáticos e, simultaneamente, preservar um aspecto e coloração natural das plantas. Evaldo Roberto, da Ipagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.